se torna frequente é porque muita gente adormece para sempre em meu regaço. Sabe a proteção dos mais antigos homens da tribo Tupã. Faz alarde de seu poder, ó Tupã.